Uma boa noite a todos. Boa noite. Que o amor, a paz de Jesus continue com todos. E que início maravilhoso para falarmos do poder da palavra, lembrar nessa música que Jesus, com a sua palavra, transformou o mundo. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Muitas pessoas pensam que a grandiosidade da missão de Jesus, aquilo que ele revelou como algo extraordinário como ser humano, vinha dos grandes fenômenos que ele produzia, de curas, de caminhar sobre as águas, de materializar alimentos, que de fato são coisas impressionantes. Mas poucos às vezes refletem que a grandiosidade de Jesus, numa época tão atrasada da humanidade, numa época em que princípios de fraternidade praticamente não existiam, a ideia de igualdade entre as pessoas era algo impensável. E esse homem, de forma extraordinária, através da palavra, levou muitos a entenderem esses princípios. Levou muitas pessoas a compreenderem que perante Deus todos são irmãos. Então a palavra tem um poder extraordinário quando é manifestada por um espírito da natureza de Jesus. Alguém que pôde, com a sua palavra, transformar vidas. E quando nós estudamos o Evangelho, nós reconhecemos isso claramente, que ali nós temos os princípios que seriam hoje, se aplicados por todos os povos, nós teríamos um mundo completamente diferente. Então nós podemos dizer sim que com Jesus as palavras tinham um grande poder, tinham o poder de transformar a vida das pessoas. Mas nesta noite nós vamos falar do poder das palavras, que está nas nossas palavras, naquilo que nós falamos diariamente, naquilo que nós estamos a todo momento mobilizando forças que nem imaginamos ou provocando situações que nem sabemos direito onde vão dar. Quando se fala em poder das palavras, normalmente as pessoas pensam em algo místico, em algo sobrenatural, num poder mágico, como se a palavra ela tivesse a capacidade de transformar alguma coisa. Tanto é que há pessoas que acreditam que determinadas palavras não podem ser pronunciadas porque elas desencadeiam ações do universo, enquanto que outros não dão qualquer credibilidade a essa ideia. Será que essas palavras têm realmente poder? Será que alguém que pronuncia palavras de maldição pode influenciar alguma coisa? E alguém que pronuncia palavras de bênção, pode provocar reações? Vamos falar um pouco sobre isso também. Mas antes, reflitamos um pouco num poder das palavras que é muito fácil de constatarmos. Um poder que nós podemos lembrar hoje, cada um poderia dar o seu exemplo aqui, de algo que desencadeou a partir do que falou. Às vezes é uma discussão em casa, uma briga, um conflito, um afastamento entre pessoas. Quando nós falamos algo que é impróprio, indevido, ou algo que talvez até tivesse que ser dito, mas com uma outra entonação, uma outra emoção, conduzindo aquelas palavras. Porque, na verdade, praticamente, quase tudo pode ser dito em algum momento da vida. Quase tudo deve ser dito em algum momento da vida. O nosso grande desafio é saber exatamente quando e como falarmos. Nós muitas vezes entendemos que censurar uma pessoa não é algo muito bom, porque às vezes criam situações complicadas entre nós e essa pessoa. Mas seria correto deixar alguém fazendo algo errado, algo que visivelmente está prejudicando essa pessoa e outras? Não seria correto. Então, como falar? É o nosso grande desafio. Saber exatamente o momento quando temos que falar para alguém que ela está errada. E como nós podemos falar isso? Nós falaremos sobre isso também nesta noite. Então nós já percebemos por aqui que há um poder nas palavras que nem sempre nós reconhecemos e que está determinando a nossa vida. Muito do que nós somos hoje perante as pessoas que nós convivemos, seja na família, no trabalho, na casa espírita, qualquer grupo humano que nós participemos, é resultado daquilo que nós estamos falando diariamente. Quando nós falamos, as pessoas passam a criar uma ideia sobre nós. Elas passam a interpretar algo sobre nós. E até quando não falamos, nós também criamos uma imagem para as outras pessoas. Geralmente, uma pessoa que se comunica pouco, ela acaba sendo alvo de uma discriminação e, às vezes, até de ataques por parte de outras pessoas. Por quê? Alguém que não se pronuncia, alguém que não fala, que não se manifeste, não está revelando as suas intenções, os seus desejos, não está revelando aquilo que a pessoa é. Então, isso cria nas pessoas um estado de medo, um estado de apreensão. E a natureza humana leva a sempre ter duas reações. Nós estamos evoluindo para tentar fugir desse condicionamento. Uma é atacar quando nos sentimos acuados. E a outra é fugir. Nós estamos tentando aprender como agir de maneira diferente nessa longa jornada evolutiva. Porque na maioria das vezes nós não precisamos atacar ninguém e nem precisamos fugir de situação nenhuma da vida. Então não interpretemos o silêncio das pessoas como uma ameaça. Muitas vezes o silêncio de alguém é um pedido de ajuda. É alguém que é sofredor, é alguém que carrega muitas angústias, é alguém que carrega inibições, limitações que ela imagina ter. E por isso ela se fecha no seu mundo. Então uma palavra nossa de amizade, de carinho, pode abrir as portas de um mundo que muitas vezes está em conflito. Então aqui nós percebemos também o poder da palavra. Com a palavra nós podemos ajudar pessoas. Na maioria das vezes nós usamos palavras para obtermos vantagens, buscando algo que seja do nosso interesse. Mas quantas vezes mobilizamos intencionalmente a palavra com o objetivo de ajudar alguém? Essa palavra que nós podemos pronunciar como um cumprimento afetuoso, como uma expressão de carinho, de respeito, de reconhecimento do valor das pessoas. E isso falta muito nos nossos dias. Sobretudo, reconhecer o valor das pessoas. Normalmente, nós passamos a falar bem das pessoas quando elas desencarnam. Aí, aquela pessoa que agiu errado, muitas vezes na vida, ela passa a ser um santo. Ah, fulano era tão bom. Fulano fazia isso, fazia aquilo. Parece que nós sentimos um pouco de remorso, de culpa, e queremos, de alguma forma, compensar isso. Mas é importante que nós façamos, durante a permanência da pessoa aqui, encarnada, viva, como se diz comumente, que nós reconheçamos o valor das pessoas. Dizer palavras de incentivo, de bom ânimo, sobretudo dentro do lar. É fundamental. A vida de todas as pessoas tem muitos problemas. Tem muita amargura, tem muita pressão, muita cobrança. Existe muita insegurança no nosso mundo, aparentemente. Então todo mundo se sente muitas vezes abatido, cansado, fraquejando, se sente triste, se sente incompreendido. E uma palavra afetuosa é capaz de mudar um estado emocional de alguém. Então, que passemos a utilizar esse grande poder da palavra dentro das nossas relações familiares, de forma a fortalecer os vínculos que nós temos no nosso lar. A grande missão de cada pessoa é o seu lar. Nós podemos ter muitos projetos, muitos sonhos, podemos estar realizando muitas coisas fora do lar, desenvolvendo muitas atividades comerciais, religiosas, na casa espírita, sociais, esportivas, o que for. Mas o lar é a grande missão que nós temos. Não importa se é um lar que nós escolhemos formar ou se foi aquele que a vida nos deu. Ali estão os nossos grandes compromissos. E nós podemos tirar o máximo dessa experiência através do bom uso da palavra. Sobretudo, quando nós temos ali o conflito com as pessoas que nós não entendemos muito bem. Quando nós não conseguimos dialogar com alguém, já é o sinal de que ali nós temos que investir, de que ali nós temos que trabalhar para nos aproximar daquela pessoa. E analisar, refletir como estamos nos comunicando dentro do lar. Isso é fundamental. Muitas pessoas não usufruíram ainda de um lar harmonioso, um lar pacificado, um lar sólido, um lar onde as relações ali são gratificantes, porque não usam as melhores palavras dentro do lar. No ambiente profissional, muitas vezes as pessoas medem as palavras que vão dizer, escolhem de forma bem criteriosa para não causar prejuízo. E pensam que no lar pode despejar qualquer impropério, qualquer xingamento, qualquer reclamação. O lar deveria ser o lugar onde nós escolheríamos as melhores palavras para dizer. Até nos momentos mais tensos, até nos momentos conflituosos, ali nós teremos que nos preocupar muito. Porque nas relações humanas existem palavras que, uma vez ditas, elas podem desencadear a necessidade de milhares de outras palavras para revertê-las. Pode muitas vezes desenvolver ali um quadro de afastamento difícil de ser revertido. Então nós temos que ter um grande cuidado, porque com a palavra nós conseguimos transformar as nossas relações. Muitas vezes, por não nos comunicarmos de forma apropriada, nós criamos ideias fantasiosas a respeito das pessoas que compartilham conosco o nosso lar. Nós criamos situações que vão trazer resultados futuros que são, muitas vezes, preocupantes. E aqui nós podemos trazer como exemplo as relações entre pais e filhos. Existem pais que hoje estão semeando grandes distúrbios na vida dos seus filhos. Estão criando os seus filhos de uma forma que eles serão muito problemáticos quando começarem a entrar na adolescência e na vida adulta. Peguemos um exemplo drástico. Pais que só sabem condenar e criticar os seus filhos, que apenas apontam erros, que quando corrigem, fazem de forma severa, áspera, de forma agressiva, cria, muitas vezes, na criança, no jovem, uma ideia de inferioridade, uma ideia de incapacidade, de que eles nunca fazem nada certo. E eles têm dificuldade de desenvolver a autoestima. Passam a ter grande dificuldade em encontrar autoconfiança para as realizações da vida. Terão que vencer desafios ainda maiores do que outros que são educados num ambiente de estímulo positivo. Isso não quer dizer que nós vamos fazer vistas grossas àquilo que eles fazem que precisa ser corrigido. Não quer dizer que quando eles praticam algo errado, nós vamos elogiá-los. Mas até na hora da correção, nós temos como fazer isso de uma forma amorosa e positiva, afirmando que eles são sim capazes de fazer algo diferente, de que eles são sim capazes de alcançarem aqueles objetivos que são comuns da família, de desenvolver ali aqueles valores que são transmitidos no lar. Então, até quando nós vamos repreender alguém, há palavras adequadas para esse momento. Normalmente as palavras, elas são determinadas pelas nossas emoções, de raiva, de medo, de insegurança, emoções mais básicas, mais primárias. Por isso que nós precisamos saber o que sentimos antes de pronunciarmos algo endereçado a alguém. Quando estou com raiva de alguém ou de uma situação, não é o melhor momento para falar com essa pessoa. Não é o momento de desabafar. Não é o momento de trazer ali à tona situações antigas e passadas que ficaram mal resolvidas. É importante que quando nós vamos tentar acertar uma situação que ficou incompreendida, que façamos isso com o nosso coração desarmado, sem agressões, sem acusações, sem cobrar do outro aquilo que nós ainda não somos capazes de fazer e ser. E é importante, sobretudo, que seja um diálogo, que é algo muito difícil de ser observado. Na maioria das vezes, o que existe é um monólogo. Alguém que quer apenas falar o seu ponto de vista e não quer ouvir o outro. E retruca, e discute, e rebate. Quando nós agimos dessa forma, nós estamos dando às nossas palavras um poder destrutivo. A incapacidade de acolher o que o outro tem a nos dizer é algo que cria um distúrbio tremendo nas nossas relações. Cria um afastamento, cria uma intolerância. Ainda que não concordemos de pronto, nós devemos ouvir o que o outro tem a nos dizer. Temos que acatar o que ele tem a nos dizer. E devemos pensar, e devemos refletir antes de retrucar e dizer. Quando nós conseguimos argumentar e conseguimos entender a situação do outro, nesse momento existe o diálogo. Nesse momento, as palavras de ambos estão sendo utilizadas de uma forma positiva. São forças que estão sendo desencadeadas ali, que vão criar uma relação mais sólida, mais profunda entre essas duas pessoas. Agora, quando é uma discussão, as palavras passam a ter um poder destrutivo. Porque na discussão, ao calor de uma emoção como raiva, nós muitas vezes usamos palavras que ferem profundamente o outro, que atingem pontos sensíveis da personalidade da pessoa, que ela tem dificuldade ainda de trabalhar. E muitas vezes as pessoas agem conscientemente nesse sentido. Sabe que o outro tem uma fraqueza, sabe que o outro tem uma imperfeição, que ele mesmo rejeita, que ele mesmo não se sente bem de tê-la. E aí, nesses diálogos difíceis, ou nessas discussões, as pessoas se atacam nesses pontos frágeis. Em discussões de casais, normalmente ocorre isso, de se falar de problemas que muitas vezes estão além do poder de ação daquela pessoa, trazendo à tona situações das famílias, das quais cada um dos dois, do casal, se originaram. E traz ali uma situação de destruição naquela relação, de perturbação muito profunda. Aqui nós vemos o poder das palavras agindo de uma forma descontrolada e destrutiva. Agora, palavras de afeto, palavras de compreensão, palavras que buscam o entendimento, elas têm um poder de aproximar essas pessoas. Elas têm o poder de trazer uma união mais profunda. Todos os seres que estão hoje num estágio evolutivo de uma comunhão afetiva mais profunda, de espíritos que se entendem mais profundamente, foram seres que em etapas das suas vidas aqui na Terra e mesmo no mundo espiritual, procuraram o diálogo, procuraram entender, ouviram um ao outro e refletiram sobre o que cada um diz. Aqui nós percebemos o poder das palavras agindo de forma muito intensa. Aqui nós percebemos as palavras tendo o poder de fortalecer uma união que se torna infinita. Então, palavra tem um grande poder no nosso dia a dia. As palavras, elas têm uma grande capacidade de influenciar a nossa vida. Tudo que a humanidade é hoje se deve, em sua maior parte, pelo desenvolvimento da habilidade de falar. Não tivesse o homem aprendido, há centenas de milhares de anos atrás, a desenvolver essa comunicação tão refinada, tão sutil, que é a comunicação oral, nós não teríamos evoluído. O nosso cérebro não seria o que ele é hoje. Conta André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, que foi o desenvolvimento da linguagem oral que levou o cérebro humano a evoluir para a capacidade pensante que ele tem. E nós sabemos que quem pensa não é o cérebro, é o espírito que se utiliza do cérebro. Então, para o espírito, a comunicação foi fundamental. E isso se observa hoje, como um exemplo, o que se passa no desenvolvimento de uma criança. Se uma criança não se comunica, seja pela linguagem da voz oral, seja por algum meio, ela não desenvolve a inteligência que ela é capaz de desenvolver. Por isso que a comunicação com a criança é algo tão importante. Os adultos que lidam com crianças, pais, avós, tios, irmãos mais velhos, educadores, evangelizadores, devem ter uma grande atenção, porque o que eles estão falando estão ali muitas vezes conduzindo as escolhas daquele espírito. Ele será fortemente influenciado e a sua inteligência será influenciada pela linguagem que chega até ele. Quantas crianças e jovens hoje estão submetidos a palavras destrutivas que nem são pronunciadas pela família, e sim pela programação da televisão. Nós ligamos, deixamos ali, e quantas coisas a imagem e a fala de personagens, de atores, de comentaristas, de repórteres, vão influenciando, vão moldando o pensamento dessas crianças. E mesmo as pessoas adultas são fortemente influenciadas pelas palavras que vêm desses meios de comunicação. Então, a palavra, ela tem uma força e ela tem um poder extraordinário. desenvolver uma capacidade e melhorar a nossa comunicação, desenvolver a capacidade de comunicação, é algo que auxilia o espírito na sua evolução. Por isso que nós precisamos de bons pronunciadores de palavras. Precisamos de bons emissores de palavras. As palavras escritas virão pelos livros, pelas publicações impressas. Temos que escolher os de bom caráter, aqueles que têm um conhecimento válido a nos passar. Aquela que vem pelos meios televisivos, radiofônicos e agora a internet, e hoje o celular, com essa interatividade que ele nos permite de participar de inúmeras redes sociais, comunicar com as pessoas, também está influenciando profundamente, através da palavra, da comunicação, a vida das pessoas. Então a nossa atenção para esse item, ela deve ser redobrada, porque muitas condutas, muitos comportamentos estão sendo influenciados. E a nossa evolução espiritual, ela pode estar sendo paralisada por essa comunicação que nós possamos hoje estar recebendo e estabelecendo com outras pessoas, sem uma seleção criteriosa. Eu, na minha linha do tempo do Facebook, quando eu vejo que alguém publica algo que é impróprio, algo que não contribui para a minha formação intelectual e espiritual, eu deixo de seguir essa pessoa. Não desfaço a amizade. Eu vou lá deixar de seguir fulano. Por que eu vou ocupar o meu tempo com uma comunicação que me traz ideias de natureza inferior? Então, é algo que nós podemos fazer ao nosso próprio benefício, obtendo apenas aquilo que possa realmente ser útil. A palavra, ela tem então esse poder de influenciar profundamente a nossa vida. Agora, as nossas palavras, quando nós pronunciamos, elas teriam um poder além desse que eu citei até agora, de influenciar relações? Existiria aquele tal poder mágico, aquele poder que seria de natureza espiritual ou além da matéria, que uma palavra é capaz de determinar acontecimentos? Existiriam essas situações? Eu me recordo que, quando era criança, existiam palavras que eram até proibidas de serem pronunciadas, porque acreditavam, na época, que elas tinham uma capacidade de influenciar pessoas, tinha capacidade de atrair situações negativas. Uma palavra que não se pronunciava no meu meio, que quando eu era criança, era a palavra câncer. Falar de câncer era um tabu, era como atrair a doença para a sua vida. Ou falar de uma entidade maléfica. Usar o nome demônio, Satanás, era algo quase que proibido, porque seria como se fosse uma evocação a esses seres imaginários. Então fica para nós a dúvida. Falar alguma coisa de modo inconsequente, de um modo como um desabafo, um xingamento, será que isso tem alguma influência? Será que isso desencadeia alguma coisa para a vida da pessoa que é alvo daquelas palavras e o emissor? Quando nós falamos para alguém, vá com Deus, tem algum efeito? Quando nós amaldiçoamos uma pessoa, interfere na vida dessa pessoa? Nós temos uma história que foi narrada pelo Chico Xavier, que ela é muito sugestiva. É um daqueles casos que ele vivenciou e que o seu espírito protetor Emmanuel trouxe a ele ali um grande ensinamento que, ao nos contar, ele partilhou de uma experiência muito valiosa. Ele, numa certa ocasião, estava saindo da sua casa, ia para o seu trabalho, e ele já estava meio atrasado. E o Chico, ele foi uma pessoa sempre muito procurada pelas pessoas. Sempre alguém com alguma aflição, algum problema, alguma dificuldade. E uma senhora o procurou naquele momento que ele já estava atrasado para ir para o seu trabalho. Se ele parasse para conversar com ela, certamente ele se atrasaria. E ele então se desculpou e continuou a sua caminhada. E ele então, em certa altura ali do caminho, Emmanuel disse para ele, volte e atenda ela. E ele ficou meio contrariado, mas como ele já tinha aprendido a seguir as recomendações desse benfeitor espiritual, ele voltou. Ele, entre aspas, perdeu tempo com aquela mulher. Ouviu as suas angústias, o seu sofrimento, confortou-a. E ele, então, terminada a conversa, seguiu rumo ao seu trabalho. E aí Emmanuel disse para ele, volte-se para trás e veja o que está acontecendo. e ela, com as palavras despedidas, vá com Deus, emitia ali uma vibração muito harmoniosa, muito pacificadora, algo que o envolvia com muito amor, com muito carinho. Desencadeava ali algo de natureza espiritual que era benéfico a ele. E aí Emmanuel reflete com ele assim: e se você não tivesse atendido e ela dissesse algo diferente de vá com Deus, o que chegaria até você? Então isso nos mostra que aquilo que nós muitas vezes pronunciamos tem o poder sim de desencadear no mundo espiritual reações que, para nós que não temos uma percepção como ele tinha, uma clarividência tão lúcida, tão perspicaz, capaz de ver elementos do mundo espiritual como se fosse aqui da Terra, nós não conseguimos ver. Mas certamente isso está atuando neste mundo. Então aquilo que nós falamos desencadeia no mundo espiritual reações que nós não imaginamos. Coisas que nós não conseguimos dimensionar, o mal que aquilo pode desencadear, ou o bem, porque nós não só pronunciamos palavras de natureza inferior, nós também pronunciamos palavras de bênçãos, também pronunciamos palavras de amor. Talvez a nossa grande dificuldade hoje é deixar de falar isso apenas para aqueles que nós amamos mais, e passemos a pensar e falar o bem para o maior número de pessoas. André Luiz, na sua obra Obreiros da Vida Eterna, ele nos fala sobre o poder da palavra nestes termos. Ele fala assim, olha, toda conversação, então toda conversa, prepara acontecimentos de conformidade com a sua natureza. Então, se eu estou falando do bem, eu estou com as minhas palavras preparando algo de bom para acontecer. Se eu falo algo com má intenção, uma intenção destrutiva, eu estou preparando para que algo destrutivo aconteça. Dentro das leis vibratórias que nos circundam por todos os lados, existem energias, fluidos, algo de natureza que não é material, como essa matéria que nós conhecemos, que nos envolve a todos. E ela é sensível ao que nós pensamos e ao que nós falamos. Essa matéria espiritual, ela sofre os reflexos, então, de tudo que nós exteriorizamos. Por isso que ele fala dessas leis vibratórias. Nós pensamos, nós sentimos, nós falamos, esse material espiritual repercute e propaga isso que nós estamos emitindo. É uma força indireta de estranho e vigoroso poder, induzindo sempre aos objetivos velados de quem lhe assume a direção intencional. Quando eu falo desejando o mal de alguém, aquilo tem o poder sim de atingir aquela pessoa até certo ponto. Vai até o limite que é permitido pelas leis divinas. Mas aí alguém falaria assim, mas Deus permite isso? Impossível. Deus permite alguém sacar de uma arma e atirar no outro. Por que ele não permitiria que as nossas palavras interferissem nesse mundo espiritual? Porque nós temos o nosso livre-arbítrio como nossa responsabilidade em usá-lo. Então, assim como nós já sabemos que não podemos sacar uma arma para agredir alguém, porque sabemos que há consequências disso, nós também não podemos usar da palavra para ferir ninguém. Quando falamos intencionalmente, desejando realmente que o mal atinja uma pessoa, essas forças estão sendo desencadeadas. O mal alcançará essa pessoa na medida em que ela esteja em sintonia com essa natureza de pensamentos. Então veja, eu falo desejando o mal do outro. Alguém que esteja desejando o meu mal também, desencadeia algo que vai repercutir também sobre a minha pessoa. Por isso que a nossa grande defesa é sempre pensar e falar no bem. É sempre desejar o bem. É sempre falar do bem. E ainda quando nós temos que avaliar o erro de alguém, pedir misericórdia para essa pessoa. Eu bem sei que não é tão fácil a gente agir assim. Que não é algo que no plano prático é algo que a gente consiga fazer tão facilmente. Por isso que uma das coisas que nós devemos refletir e uma das coisas que nós devemos pedir em nossas orações é que Deus nos livre realmente do mal. Quando nós pronunciamos a oração que Jesus nos ensinou, mas livrai-nos de todo mal, normalmente nós pensamos do mal que os outros criam e nos atinge. Mas pensemos nesse momento que pedimos a Deus nos livrar do mal, livrar desse mal que nós somos capazes de fazer também. Nos ajudar a nos conscientizar do poder que nós temos de agir no mundo, de interferir sobre as pessoas. E nos livrar do mal de falar, de desejar o mal do outro. Porque no fundo, é tudo o mal, é tudo a imperfeição, é tudo o que é de natureza perturbadora da ordem do Criador, da ordem da criação. Então nós devemos melhorar as nossas intenções em relação às pessoas, se nós queremos ter uma vida mais protegida, se nós queremos ter uma vida mais pacificada. Me recordo de uma época em que, aprendendo ainda a controlar essas emoções mais difíceis, entrei numa onda de pensamentos muito contraditórios em relação a uma pessoa. E percebi o quanto aquilo era nocivo a mim. Percebia claramente que, ao desejar o mal àquela pessoa, eu estava, na verdade, desencadeando algo que se voltava contra mim. Então é algo que nós vamos, pela nossa experiência, pela nossa vida, percebendo e sentindo. Quantas coisas difíceis não nos acontecem na trajetória da nossa vida e nós não conseguimos relacionar as nossas ações. Estamos sempre acusando que as outras pessoas nos invejam e por isso que nós sofremos momentos difíceis. As outras pessoas nos desejam o mal e por isso nós passamos por momentos difíceis e não percebemos que fomos nós que estivemos naquele momento vulneráveis ao mal falado, pensado e desejado pelo outro, porque nós estávamos também naquela sintonia, porque estávamos também emitindo essas vibrações, também pelas nossas palavras, interferindo no mundo. Então, quando nós vamos constatando isso, nós vamos encontrando um elemento que vai nos ajudando a entender por que, que temos que falar sempre no bem. Por que, que temos que estar sempre desejando o bem. Até mesmo quando avaliamos que alguém fez algo muito grave. Nós não precisamos desejar que ninguém seja punido. Todos serão. A lei divina, ela é inflexível nesse sentido. Nenhuma falta escapa da lei divina. Então nós não precisamos ter preocupação com a justiça. Ela virá no tempo certo. Hoje a nossa grande preocupação deverá ser com a misericórdia, com o perdão, com a compaixão. Porque essas são grandes forças que nós podemos mobilizar para melhorar as nossas vidas. Então, se nós não conseguimos ainda pronunciar palavras de bênçãos, palavras de elevação, palavras de melhoria da vida do outro, que pelo menos consigamos ficar em silêncio, que pelo menos não as pronunciemos, porque aí nós poderemos estar já aprendendo a melhorar as nossas condições espirituais. André Luiz também nos fala de algo muito importante, e ele fala isso no livro Sinal Verde, sobre essa influência que as palavras têm sobre as nossas vidas, o quanto elas podem desencadear situações favoráveis ou não. Ele nos diz assim: você dominará sempre as palavras que não disse, entretanto, se subordinará àquelas que pronuncie. Tudo que nós falamos em nossas vidas, ao longo de nossas vidas, repercutiu ou está repercutindo hoje sobre nós. Então nós estamos subordinados a tudo que nós já falamos, a tudo que nós já criamos nesse mundo, através da nossa palavra. Agora, nós podemos dominá-las através daquilo que nós temos mais critério ao dizer. Isso não significa que nós vamos levar uma vida muito tensa, uma vida que nós vamos ficar demorando para conversar com as pessoas, que nós vamos ficar pensando 15 minutos antes de iniciar uma conversa, escolhendo as melhores palavras. O processo ele tem que ser espontâneo. É no dia a dia que a gente constrói isso. É no final de um dia, quando nós pensamos no que foi o nosso dia, fazendo aquela avaliação que Santo Agostinho recomenda, que nós reflitamos também sobre a forma como nós nos comunicamos naquele dia, sobre o modo como nós nos dirigimos às pessoas. E quando nós constatamos que fomos de uma forma errada nessa comunicação, que agimos de uma forma errada, que nós peçamos a Deus que Ele nos mostre como corrigir isso. Se nós somos muito críticos, e somos aquele crítico ácido, sempre com palavras muito ferinas para avaliar alguma coisa, peçamos a Deus que nos ajude a modificar isso. Quando nós pedimos algo que é para a melhoria do nosso espírito, Deus nos dá. Foi o que Jesus quis dizer quando Ele disse: batei a porta e ela se vos abrirá. Pedi a Deus e Ele vai dar tudo a vocês. Muitas pessoas hoje no cristianismo estão perturbadas e perdidas, achando que Jesus falou de carro, de mansão, de emprego. Deus também pode dar essas coisas. Mas o que Ele espera que nós peçamos a Ele em oração não são os bens materiais, e sim os bens do Espírito, o domínio da palavra. Porque desse equilíbrio que nós estabelecemos na conquista desses bens espirituais, é que nós conseguimos encontrar o nosso caminho na vida. É dali, dessa harmonia que nós criamos por estar bem espiritualmente, é que nós encontramos o nosso lugar no mundo. E nós vamos nos tornando aptos a alcançar aquilo que nos cabe na vida. E muitas vezes temos que conquistar muitas coisas materiais, de outras vezes não. Mas nós nos sentimos realizados, independente da conquista material que temos, porque nós estamos em harmonia. Então, pedir a Deus que Ele nos mostre, que Ele nos dê a sabedoria para usar esse dom maravilhoso que é a palavra. Foi Jesus que nos ensinou isso, de que tudo que nós pedíamos a Deus, Ele nos daria. Tudo de natureza espiritual que nós pedimos a Deus, Ele nos dá de forma abundante na vida. Então peçamos ao Pai nas nossas orações que nos dê a sabedoria de usar as palavras. Porque como Jesus disse, não é o que entra pela boca do homem que o contamina, mas sim o que sai da sua boca. Nesse ensinamento o Mestre já estava alertando que aquilo que nós falamos tem o poder de contaminar a nossa vida. Tem o poder de desviar os nossos caminhos. Tem o poder de estabelecer o desequilíbrio em nossas vidas. Então percebam que força poderosa é essa que Deus nos deu. Que dom extraordinário que é esse de podermos nos comunicar. E ainda quando não pudermos fazer através do som, nós teremos outros meios para nos comunicar. Teremos outra forma de fazer chegar às pessoas a nossa mensagem. Então aqueles que se sentem pobres, desvalidos, sem nenhum recurso para tornar a sua vida melhor, reflitam que hoje poder falar, poder se comunicar é um dom maravilhoso. É a oportunidade bendita que nós temos de construir um presente e um futuro radioso para as nossas vidas. Que Jesus nos abençoe a todos então, nos ilumine, nos dê a sabedoria para usarmos as palavras. E se quisermos ter essa sabedoria, busquemos nas fontes do seu ensinamento e em tantos comentaristas sábios do Evangelho, notadamente nas comunicações que os Espíritos nos deram, nós vamos encontrar ali grandes modelos para seguirmos do que convém dizer, do que convém falar em nossas conversações. Então que o Mestre nos abençoe a todos, nos fortaleça e nos ajude nessa grande caminhada. Muito obrigado a todos.